Tá livre aí, amigo? Tá, senhor. Pode entrar. E aí, vão pra onde? Passa Cascadura, depois vão pra rodoviária, valeu? Falou, vamos nessa. E aí, amigo, esse trabalho dá pra se manter legal? Pô, pra dono de carro dá, mas pra defensor é difícil. Tem que ralar muito, é perigosa a pampa. Não é mole não, cara. Ah, é? Como assim? Vou explicar. Pega o carango às 8, procedimento padrão. Pneu, petróleo, lataria. Tá tudo bom então, antes da partida principal. A oração, pra me livrar do mal. Meu Deus, me guarde do assalto, da desgraça. Não só a mim, mas todos os da praça. Ajeito o banco, ajeito o retrovisor. A noite não vai ser fria, vai fazer calor. Um sofrimento de menos pra os que dormem no sereno. Crianças, adultos na subsistência. Autoridades eleitas, sem consciência. Enquanto nosso suor escorre nos ralos. Seus filhos tiram onda de carro importado. Vejo o futuro nos bares, mendigando restos. O presente embriagado, o corpo esquelético. Desprezo, abandono, falta esperança. Mas o meu Deus promete a vingança. No totó, começa a viagem, quase esqueci de anotar a quilometragem. No rádio hip hop eu sigo no balanço. Na rima do rap começo meu trampo. Sou defensor taxista, eu tô na rua, na pista. Se Deus não for comigo amanhã eu nem exista. Sou defensor taxista, defendo o pão, arriscando minha vida. Sou defensor taxista, eu tô na rua, na pista. Se Deus não for comigo amanhã, eu nem exista. Sou defensor taxista, defendo o pão, arriscando minha vida. Encontro os camaradas, troco uma ideia, ouço caso vantagem. Fazem pilérias, histórias malucas que ninguém acredita. Só sabe que é verdade, quem é taxista, eu tô ligado. Uma chamada no rádio, um passageiro, uma croca, cabulosa, compadre, sou defensor, meu trampo é assim. Corro atrás sem medo de tempo bom ou ruim. Meus pneus deixaram marcas em várias quebradas. Na periferia, na área da playboyzada, rua de terra, buraco, barraco, lama. Condomínio, mansões, hollywoodianas. Contraste de classes, várias faces. Expõe suas fraquezas no interior de um táxi. Papo vai, papo vem, um momento de luz. Oportunidade que eu tenho pra falar de Jesus. Fé, amor, salvação, perdão de pecado. O dia da volta tá chegando, é bom ficar ligado. Mas pro cristão esse trampo é uma aprovação a mais. O diabo muitas vezes tá no banco de trás, trazendo tudo que o mundo tem, diz que é bom. Mulher, dinheiro, drogas, consciências. Lembro 03, começou no frete, no transporte do pó. Tinha um Chevette, um dia colou no ponto com um carango invocado. Importadão, CD roda, ar-condicionado. Sua malandragem o levou pro porta-malas. Apareceu de quebrada, crivado de balas. Tinha muita informação, parecia um livro. Conclusão da perícia foi queima de arquivo. Na Bíblia tá escrito, tu pode constatar. A ganância te dá, depois te mata. Muitos embarcam no táxi da ilusão. Roda malandragem, roda prostituição. Jovens que se vendem, isso é mal. Trocam suas vidas por qualquer real. A droga é o leite do viciado. Por qualquer desconto, o TX vai pro saco. No enterro ausente, o dono do carro é presente. Dana-se a viúva que se ferra os parentes. Diária, diária, só pensa em ganhar. Está procurando um outro pra pôr no lugar. Dono de carro é como doença tísica. Sugo defensor até que sobre a carniça. Mas peraí, nem todos são assim. Nem todos são Adelmo, nem todos são Juari. Meia-noite no relógio, se não fiz nada. A depressão quer me pegar, não vou me deixar levar. De repente, estou me culpando. Porque não estudei, não segui um bom plano. Aí fulano e ciclano se situa. Há dois caminhos a seguir, a decisão é sua. Se hoje você não der o seu sangue por você, amanhã eu dará outro, meu irmão. Hoje eu escolhi o que a palavra indicou. É trabalho duro e muita fé no Senhor. Ele vai me honrar, eu posso sentir. Ou me dá o meu carro, ou me tira daqui. O dizimista tem a bênção, eu acredito, morô. Porque o dinheiro na igreja não é dado ao pastor. É, a fé é aquilo, é uma batalha. Ou a gente crê, ou a gente se entrega. Aí, amigo, rodoviária. Pô, valeu. Aí, pode ficar com o troco pro cafezinho. Obrigado, hein. Boa viagem, valeu mesmo. Pode crer, bom trabalho.